Yeah, yeah, street sides, motherfuckers, 2090, atrás, yeah, yeah. Demônios transitam pelas ruas sem serem vistos, fazem coisas infernais confundindo os meus sentidos. O que eu escuto não sei se é real, se é falso, eu tento me enganar fingindo que estou estressado. Mas eu sei que isso não é fantasia, não é coisa da minha mente que muitos falam que é doentia. Talvez eu seja escolhido pra passar algum recado do submundo pra esse mundo, talvez eu seja um enviado. Eu entendo quando certas pessoas me chamam de louco, agora todo conhecimento pra mim será pouco. As vozes do além insistem em fazer contato, estou confuso, inquieto, não sei mais o que eu faço. Eu não sei se descanso da cansativa trajetória de entender as várias coisas que não aprendemos na escola. A verdade é que ninguém tá preparado pra me ouvir, querem viver na mesmice fingindo que estão felizes. Por enquanto eu fico no meu canto só pensando, passando o recado certo, te alertando. Eu não sei qual é a sua forma de pensar, mas se acha que eu sou certo, então não para de me escutar. Por enquanto eu fico no meu canto só pensando, passando o recado certo, te alertando. Eu não sei qual é a sua forma de pensar, mas se acha que estou certo, então não para de me escutar. Poesias submersas que por muitos foram esquecidas, por mim encontradas agora serão escritas. Nos versos da minha rima vou te trazer conhecimento, sempre falando a verdade pra que você fique atento. Eu represento aquele que nunca foi omisso, aquele que não foi jogado na lata do lixo. Atrás, meu nome vai ser ouvido pelas massas. Audacioso sim, estou ligeiro no tempo que passa. Pararam no tempo, estão na idade da pedra, esquecendo de evoluir e alcançar a nova era. Eu fico por aqui e deixo minha mensagem, pois todos nós estamos aqui apenas de passagem. Motherfuckers.